Sempre eu vi que há um lugar além dos sonhos dos mortais, e onde a dor não entrará, não será agora, eu sei. Oh, oh, oh, oh, oh. E uma fulgurante sempre brilhará, e o medo não existirá, mas será em outro lugar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thank you.